novinha, oh, oh, oh, novinha, ei, ei, já ouviu aquele ditado? Não mexe com quem tá quieto. Olhou pro lado, eu te macedo, olhou pro lado, eu te macedo, olhou pro lado, eu te macedo. Já não é bonito e mete bronca na favela. Já não é bonito e mete bronca na favela. Quando me vira o olho, quando me vira o olho, quando me vira o olho, vai cadela, vai cadela, vai cadela, vai cadela, vai cadela, vai cadela, que ele não tem coração. Bate aqui por boca, late por tubarão. Vai cadela, vai cadela, vai cadela, vai cadela, vai cadela, vai cadela. Esse é o lançador de braba, DJ Junior Pop, porra! Bora minha, oh, oh, bora minha, ei, ei, já ouviu aquele ditado? Não mexe com quem tá quieto. Olhou pro lado, eu te macedo, olhou pro lado, eu te macedo, olhou pro lado, eu te macedo. Mete bronca na favela. Quando me vira o olho, quando me vira o olho, quando me vira o olho, vai cadela, vai cadela, vai cadela, vai cadela, vai cadela, vai cadela, que ele não tem coração. Bate aqui por boca, esse é o DJ, ele é um papo.